My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada! Esse é o 4Games Podcast e hoje a gente vai falar da premiação dos melhores jogos e consoles de 2009. Alegria! Ou como podemos falar, o 4Games Award 2009. 2009, isso aí. Que pause, né? Como o povo aí já percebeu, estamos com duas presenças ilustres do mundo podcastico. Certo, Vivardi? Certo. Eu sou Shinkoia e esse ano eu fiz menos merda do que eu fiz no ano retrasado, mas eu venho aqui fazer uma promessa. Que se em 2010 eu não comprar meu console Next Gen, eu corto meu pau fora. Olha, opa. Caraca, vai ter registro fotográfico? Eu cedo a faca. Eu sou Júlio de Firna e olha só, depois de tanto tempo, eu sou um proprietário de um Xbox 360, eu nunca fui tão feliz com um videogame na minha vida. Nem com o Super Nintendo? Ah, isso é uma pergunta capciosa, né? E eu sou o Afonso Solano e eu queria ter os antebraços do Batman. Especificamente dele no Asilo Arkham, porque puta que pariu, vocês já viram aquele antebraço? É. Antebraço de tenista, com ganchos. É como o do Chris, né? Do Resident Evil 5 também, né? O tríceps absurdo. Do Chris é tipo a minha cabeça. Eu não consigo jogar pra aquele jogo sem parar e falar: meu Deus, olhem o tamanho daquele braço. É bom que às vezes aparece a veia, né? Do braço assim, de vez em quando. É, a veia do braço do Batman aparece por cima da armadura dele, né? Isso que é o mais impressionante. Foi o Rob Liefeld que desenhou ele. E eu sou o Vivardi e eu mato robôs gigantes ouvindo o Rapadura Cast. Opa! E eu como rapadura dentro de um robô. Vai sujar os manches. Vamos para os e-mails, os primeiros e-mails de 2010. Olha que maravilha, hein, Silvio Vargas? O que nós temos para e-mail? Os primeiros e-mails de 2010 vão ficar para o próximo pod. Exato, porque sofremos agora uma interrupção. Vocês não terão a continuação do pod anterior. É, vocês já devem estar estranhando essa vinheta aí. Cadê o GTA 2? Nessa, porra, quem é o pai do Eric Cartman? Aí, a parada é a seguinte... Começo de ano, temos que fazer nossa pincelada em 2009, que já foi pra casa do caralho, e chamamos esses dois convidados estrangolápicos que vocês estão contemplando aí na abertura, senhor Juranir e Afonso Solano. Sim. Ficou grande pra caralho isso aqui, né? Quanto foi o tempo certo, Vivaldi? 3 horas e 58 minutos. Recorde de gravação, hein? Recorde de gravação, nem os episódios duplos tiveram isso. E esse foi condensado em um episódio só, né? Um episódio só, com menos de uma hora e meia. Isso foi um milagre da edição. Vamos falar alguns recadinhos logo, que essa porra tá grande pra caralho, a gente não pode se alongar muito. Então, pra economizar recado, nós temos o Drops, que estamos lançando na mesma semana do podcast dessa vez. Lá temos os recados principais para vocês contemplarem e saberem o que aconteceu durante esse período fatídico que tiramos de férias. É. Estamos também no final da nossa campanha, porque nós já só estamos recebendo e-mails de extinção de saco. Então vamos lá colaborar, estufar a caixa postal da Electronic Arts. Pra quem não entendeu, o que é a nossa campanha do Rock Band Brutal Legend, Vivard? É uma campanha para fazerem um Rock Band com as músicas do Brutal Legend, já que o Brutal Legend em si é uma bosta pra se jogar. E a trilha sonora é animal. Temos aí um post com todos os dados pra vocês se inteirarem da nossa petição para a Electronic Arts. Não custa nada. É, vai estar linkado aí no post. E só pra deixar claro, neste podcast dos melhores de 2009, vocês vão ouvir as melhores músicas de 2009 e a melhor fala do cinema de 2009. As melhores coisas de 2009 estão todas aqui. Nós temos um post especial que está linkado aí no post desse episódio, com o voto de cada um, que vocês podem ouvir acompanhando. Olha que beleza. Isso. Se vocês querem saber mais, vai pro Drops. E do resto, prepare-se para nosso próximo pod. Tem muitas surpresas, que agora em 2010 nós não estamos passando lubrificante, a gente tá entrando com tudo no cascalho, seus coisas. Vai arder o rabo de todo mundo. Ah, cara. Vai arregaçar. Vamos pros melhores de 2009. Ooh, that's a bingo. Melhores gráficos, seu Vivardi. Você que adquiriu o PlayStation 3 e tá todo meninão aí com seus Blu-ray da vida, começa com essa categoria, vai. Vocês sabem que a alta resolução acabou com os pornôs de qualidade, né? Por quê? Dá pra ver os buracos na bunda da mulher? É isso aí. É, tudo. Você vê buraco a mais ali. Buraco, é. Vivardi, introduza o melhor gráfico do ano. O melhor gráfico do ano, para mim, foi do Modern Warfare 2, que eu joguei no Xbox. Olha só. Veja só você. É porque assim, todo mundo tá falando do Uncharted 2. Mas cara, o Uncharted 2 parece um desenho da Pixar. Não é, não tem um gráfico assim real, sabe? Ah, ele tem bastante detalhes e tal, mas o Modern Warfare 2 eu acho que é mais impressionante, assim, o nível de realidade que os caras conseguiram chegar. Eu vou contra essa. O Uncharted 2, o gráfico é muito bom, eu voto nele. E o desenho da Pixar também tem um gráfico muito bom, tá? Tem, mas você não tá jogando um desenho da Pixar, você tá jogando um jogo que se propõe a ser real. Meu cara. Exatamente, isso daí, meu garoto. E você, Jurandir, que tá se empolgando aí? Eu fico também com o Modern Warfare 2. Ah, mas vocês são bando de puta paga, puta merda. E eu vou te dizer uma coisa, olha só. Você sabe que um gráfico de um jogo é bom quando você vê o efeito da água. Sim. São, e isso foi passou de geração para geração. E o Modern Warfare tem uma cena perfeita com poças d'água que explodem e respingam poeira junto com água. Quando aconteceu isso, esse é o melhor gráfico. A mistura de elementos, né? Exato. É verdade. A melhor água que eu vi ultimamente... Olha que frase louca, né? A melhor água que eu vi ultimamente foi no BioShock, cara. No último... É, o BioShock é muito bom mesmo. Porra, dá vontade de chorar. E gerar mais água assim, olha só que loucura. Mas eu vou contra todos vocês. O melhor gráfico desse ano, obviamente, vai para ele. Bruce Wayne em Batman Arkham Asylum. Porque, pelo amor de Deus, ninguém bate o Unreal Engine. Ninguém bate. O problema com o Modern Warfare, tudo bem, eu concordo, o gráfico do cara é foda. Só que a coisa é controlada, ele tá passando um filme pra você, que é incrível. Exato. Eu acho que o difícil do gráfico é você... Ah, peraí, deixa eu ver o que tem atrás daquele cantinho. Deixa eu ver naquele detalhe ali que ninguém costuma olhar. Aí você olhar e tá com a mesma qualidade. Eu não sei, eu curti desde do cabelinho, Do pelinho do antebraço do Batman até o sorriso do Coringa. Eu achei muito impressionante e eu tô com essa minha escolha. Não, e pra defender a minha tese, no Uncharted a água é muito boa. Tanto que o cara entra na água e a calça dele sai molhada por igual conforme você entrou na água. E a calça vai secando, tá? E no Batman, não é que o gráfico é bom, porque eu acho que a Unreal Engine tem um sério problema, porque tudo brilha naquela porra, entendeu? Até a sombra, né? Tudo brilha. É muito do Xbox. Por que não, né? That's a bingo! Trilha sonora? Olha. Vamos pra trilha sonora. Vamos pra trilha sonora. Eu posso começar nessa trilha sonora? Manda ver. A minha escolha vai pra Modern Warfare 2. Ah! Trilha sonora por Hans Zimmer, o cara que fez a trilha sonora do maior filme da história do cinema, chamado Rei Leão. Ah, olha aí. Muito bosta dele, por sinal. Uma injustiça, né, cara? Exato, que ele é muito bom. Inclusive, ele fez a trilha do Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, é dele também. Maravilhosa. Então, achei a trilha do Modern Warfare muito boa. Na verdade, eu acho que a do 1 era bem melhor do que a desse 2, mas... Na congruência dos fatos, eu fico com o Modern Warfare. Caramba! Falou difícil agora, hein? Você é advogado, Jorge? Não, mas às vezes saem algumas coisas bonitas. Sem sentido, mas bonito. E você, meu amigo Chincoio? Cara, não tem outro, né? Brutal Legend. Ah, um metaleiro! Metal. Existe uma diferença. A trilha sonora, a gente tá falando da trilha incidental, né? Não é musiquinha que colocam no jogo, né? Não, então, seu Jurandir, na real a gente generalizou, porque tem a trilha sonora original e a trilha sonora de música, né? É justo. Pra não ficar separando, a gente achou melhor juntar as duas. De acordo com a sua escolha. Porque você joga com essa trilha, né? É, no ano passado a gente separou, né? Mas a gente separou e todo mundo fala mesmo, entendeu? Eu não vou falar mesmo, não. Vamos polemizar aqui, olha só. Eu não concordo de juntar isso, porque fica injusto, por exemplo, uma trilha incidental concorrer com um guitarreiro do Beatles. Guitarreiro, exatamente. Não, um rock band do Beatles, perdão. Eu acho injusto, porque assim, as músicas do Beatles são perfeitas e sempre vão... ser superior a qualquer trilha incidental, né? Mas é que aí, Jurandir, a gente tem a categoria que é o jogo musical, entendeu? Aí a ideia é essa, esse jogo tem música. Exclui tudo. Então o Brutal Legend tem que sair daí. Brutal Legend não é musical. Polêmica, polêmica. Ele só tem a trilha sonora mais foda do mundo. E Vivardi, concorda? Eu concordo com ambas as partes. Eu acho que se todo mundo for votar na incidental, vai votar no Modern Warfare mesmo, porque não tem jeito. Ah, mas eu tenho. Resident Evil 5. Pelo contrário. É. Resident Evil 5, que é a melhor trilha sonora ocidental, porque... ocidental? Peguei... trilha europeia. Porque eu... trilha ocidental. Eu peguei o making off, aí os japoneses vieram no estúdio da Fox, no ocidente, pra gravar com a orquestra, e eu vi um japonês chorar ouvindo o cara gravar, então... Mas, ó, cara, eu jogo Resident Evil 5, eu pouco escuto música. É isso que eu ia falar. Eu só escuto... Come on! Come on! Eu odeio jogar com a outra pessoa, cara, no computador, que eu digo. Eu só consigo jogar direito quando eu tô com a pessoa de verdade jogando comigo, porque o seu bot, caralho, ele é muito chato, cara. E gasta as balas todas. E gasta as balas todas, porra. Olha, eu vou... Posso falar a minha vez? Olha, vamos lá. Então eu vou contra aí a polêmica. Rapaz, eu acho que a melhor trilha sonora que ficou mais na minha cabeça esse ano, perdão, ano passado, estamos em 2010, of course, foi a de Bionic Commando! Por quê? Foi fundo. Aquele que é do Mike Patton? Ele faz a voz do principal, não é isso? Isso, da trilha sonora dele também, não? Não, eu acho que não, cara. Eu não lembro agora do nome do compositor, mas eu acho que a boa trilha sonora é a que você fica cantarolando depois. E a do Bionic Commando, cara, quando você tá lá se pendurando e, porra, agarrando no robô gigante lá, ó, o jabá acontecendo. E aí a musiquinha... Pá, tará. Tem uma levadinha, sabe? Que fica na sua cabeça, um refrãozinho que pra mim marcou, então por isso ganho o prêmio. É justo. Eu não falei o meu, né? Não, você demorou demais, aí a gente atropelou. Você falou Modern Warfare, você quer falar as duas categorias, já que tá tudo desmantelado agora? Não, eu tinha colocado Brutal Legend também, mas se for levar em conta o da trilha sonora de fato... Aproveita a polêmica e coloca junto aí. Trilha sonora de fato, Modern Warfare. That's a bingo! Já vamos puxar o musical, já que a gente tá batendo boca sobre isso. Senhor Jurandir, agora você fala o musical. Esse eu acho que não tem o que discutir, eu sei que o Jurandir vai concordar comigo. Eu não vou concordar porque eu me recuso a jogar qualquer jogo que tenha guitarrinha, bateriazinha, esses jogos aí, eu passo longe. Não gosto de Guitar Hero, não tenho paciência pra isso, não tenho coordenação motora pra isso. Ah, tá explicado. Você devia ter começado com essa frase. E pra polemizar mais ainda, já que a gente tem que polemizar pra chamar a audiência, como diria João Kleber, eu não escolho o Rock Band do Beatles porque eu não gosto do Beatles. Meu Deus, encontrei um semelhante. Como semelhante, hein? Pô, cara, eu fui martirizado lá no Matando Robô Gigante porque eu falei que BG's era melhor que Beatles. Oh, porra, eu concordo. Olha aí, rapaz, a voz da razão, cara, o Jurandir é o cara, olha aí. E vocês dois aí, concordam ou discordam? Eu não tenho nem idade pra gostar de Beatles, hein? Vivardi. Fala, Vivardi. Vivardi deve ter morrido depois dessa sua... Ô, Vivardi. Alô? Vivardi. Manifesto. Fica quieto nessas horas, você é louco. Deprimiu? É, eu estou em silêncio porque eles não sabem o que, que dizem. Exato, a melhor resposta. Olha, mas apesar de dizer isso, realmente... A gente reconhece as qualidades, né? Isso. Não, realmente. É o que eu ia falar. Não, peraí. Tipo, gosta. Senhor... É, tem gente que, porque não gosta, fala que, tipo, foda-se, não valeu de nada e... Exato, não pode ser assim, né? Vocês têm que reconhecer a importância, eles foram responsáveis por uma revolução musical, né? Inclusive, influências no heavy metal, né? Se a gente for essas bandas aí que a gente curte... Pelo menos eu e o Shinkoio, que eu lembro aí, né? Tem muita influência, cara. Os caras falam até hoje. É. Até porque se todo mundo tivesse o mesmo gosto, mulher feia não casava, né? Pois é. Não existe mulher feia, né? Olha só. Mas vamos lá. Eu voto, rapaz, apesar disso tudo, em Beatles Rock Band. Exatamente pelo que o Jurandir comentou, porque apesar de eu não curtir muito, eu respeito a importância. E eu acho que como um jogo musical... Eles respeitaram muito o material original. O Marcelo, que é um amigo nosso que fez um review lá com a gente, ele falou exatamente isso, que é um jogo feito para os fãs, ao contrário de simplesmente pegarem lá o Paul, entendeu? Botar ele na camisa da MTV, vamos lá, vamos embora. Que nem fizeram com o Metallica, com o Van Halen, com o Aerosmith. Pois é. E aí, multiplayer? Ou alguém vai acrescentar mais? Ô, eu não falei ainda, pô. Ô, perdão. Ah, não, os caras estão me excluindo só porque eu não vou concordar com vocês. Tá, então antes de mais nada, deixa eu falar que eu concordo com o Afonso. Meu, quem tatuou Beatles no braço direito não tem que justificar qual é o melhor jogo de música do ano. Tu tatuaste? Sim. Mas sério mesmo, não tá polemizando, só que tatuou mesmo. Sério mesmo. Que bonito. Loucura, rapaz. Que bonito. Legal, e peço pra se colocar aqui no, na postagem ou nos comentários dessa edição. É, legal. Eu coloco no post aí, a fotinha de como ficou. Excellent! Tá, Chico, discorda aí. O Chico escolheu o jogo que mais divertiu ele esse ano. E toda a lista dele é baseada nisso logo. Guitar Hero Metallica. É. Ah, o Metallica. Eu realmente não me importo com o Metallica. Nem um pouco, assim. Não, você tem solano no nome e gosta de pedir, você não pode falar não. Cara, eu sou um metaleiro de verdade, rapaz. Metallica, o que que é o Metallica? Metallica não é metal. Exatamente, é só metal no nome. Metallica, rapaz. É rock and roll, hard, extreme fucking. É mesmo, a categoria nova. Né? Não, é eles que criaram, não posso fazer nada. Vamos lá. Que categoria polêmica é essa aí? That's a bingo! Agora vem cá, já que a próxima categoria será multiplayer, eu pergunto: esses jogos tipo Rock Band, Guitar Hero, também são multiplayer, não? Não deveriam eles estar incluídos no multiplayer também? Sim, claro. Está, se for a sua preferência, manda ver. Mas na verdade não é, falei só pra ser babaca, porque a minha opção de multiplayer do ano de 2009 foi o jogo Left 4 Dead 2. Olha só, a gente tem que jogar junto? Ah, mas temos, No final de 2009, nós fizemos uma reunião aqui com o pessoal do site e jogamos o Left 4 Dead. E, cara, é muito bom. Porque eu acho que ele reúne a qualidade do multiplayer, que é que você se divertir com os seus amigos. Porra, machos se tornam fêmeas, gritam que nem mocinha, é uma loucura. É um jogo que eu acho que tem essa qualidade muito bem executada. Posso polemizar? Por que não? Vamos cair pra dentro. Eu fico muito feliz, assim como cinema, quando a pessoa gosta de um filme ruim, e eu fico feliz quando a pessoa gosta, eu acho que é muito parecido com o Left 4 Dead, porque o jogo é muito mal feito. Não, mal feito fosse, é como se fosse aquele Super Street Fighter Turbo, sabe? Uh-huh. Que o cara aumenta a velocidade em 3 e fica aquela correria desenfreada. Vocês já viram a versão australiana do Left 4 Dead 2? Não. Na Austrália ele foi banido, né? Não podia. Então a Valve fez uma versão xexelenta, tirando o que quer que fosse necessário pra baixar o rating dela e vender. Cara, o bagulho é tão mal feito que assim, você tem um bando de zumbi, aí tu taca a bomba no meio deles. Antes da bomba explodir, todos os zumbis eles somem e aí explode tudo. Caraca. É muito merda. É muito, muito merda. Por exemplo, taca fogo no zumbi, ele sai correndo e ele desaparece. Caraca, o jogo da Disney. Porra, onde é que some inimigo hoje em dia, né, cara? Eu ficava deslumbrado quando eu jogava no Super Nintendo algum jogo e eu matava o inimigo e eu voltava, eu ia, avançava e voltava e o cara tava morto ainda ali. Eu, caraca, isso é realidade, meu irmão. Enfim, qual a sua escolha no multiplayer? É, cacete. A minha? É. Já falei, high five com o Afonso, Left 4 Dead 2, embora eu não tenha muitos amigos pra jogar. Oh. E uma menção honrosa é o Metallica de novo, porque é muito foda jogar muito bem. Chega de Metallica. Daqui a pouco, porque assim, vamos pelo sentido da palavra, como diz o Capitão Nascimento, multiplayer é acima de um jogador, né? Então, por exemplo, Street Fighter 4, você pode ser um multiplayer. Pois é, exatamente, tá incluso. Pro Evolution 2010. Que foi lançado em 2009. Então o senhor é Win Eleven, você não é FIFA. Eu não sou nem doente mental pra gostar de FIFA. Pera aí, vamos deixar pra brigar isso na parte de esporte. É justo. O meu melhor multiplayer é aquele único que offline você não precisa jogar de 4, você pode jogar de 6. Beatles Rock Band. Beatles Rock Band, é justo. That's a bingo! Melhor game de esporte. Pro Evolution 2010 é a perfeição em jogos de futebol. A Konami sempre pensou nisso, né? A Konami sempre foi dona do futebol. A EA Sports pode tentar, até hoje ela tenta fazer um jogo de futebol decente. Nunca ganhou do Superstar Soccer na época do Super Nintendo. Nunca ganhou da geração Wing Eleven, que foi lá no PlayStation. Tentou com aqueles FIFA. Pode colocar David Beckham na capa. Pode colocar Ronaldo na capa. Não interessa, meu querido. O que importa é a jogabilidade. Você ter controle sobre o jogador. FIFA nada mais do que macacos jogando. Pessoas encurvadas. Parece uns doentes. Neandertais jogando. Você chuta, a bola parece que é desenho Super Campeões, que ela faz uma curva gigante, só falta sair fogo da bola. É totalmente real, por isso eu fico com PES 2010. Eu concordo plenamente com o senhor, até a geração PlayStation 2. Na atual, FIFA eu acho que superou muito o Pro Evolution Soccer. Me dê argumentos, não só escolha. Não, cara, a jogabilidade tá bem melhor, tá mais fluida, a física tá bem mais real. Os caras não estão mais Tu sabe por que vocês falam isso? Porque FIFA sempre foi ruim. Eu não jogava FIFA até essa geração, cara. Tanto é que o primeiro jogo de esporte que eu comprei do Xbox foi o Pro Evolution 2008. Aí acabei pegando o FIFA 2008 só pra ver qual era e já vi que tava ali, né? Pro Evolution Soccer eu achei que foi só um upgrade, assim, da geração anterior pra nova. Mas é porque desde 2005, 2004 que ele chegou à perfeição, entendeu? Então você não tem como melhorar a perfeição, você adapta a novos gráficos, a novas situações. Ah, mas aí você pega o FIFA que é outro, já tá melhor. Tanto é que os caras foram melhorando também o Pro Evolution Soccer. Mas FIFA sempre foi ruim, cara. Você deu a chance pro FIFA 10? Eu joguei por duas semanas FIFA 2010. Pra não dizer assim, mas tu nem jogou. Eu joguei por duas semanas. E, cara, me perdoe, cara. Eu coloquei até um vídeo, o primeiro dia que eu joguei. Vai estar na postagem desse rapador aqui. Vai estar na postagem desse podcast. E você, meu amigo Chicoio? Olha, como o esporte é uma coisa de macho, sabe? Sim. E macho em excesso me causa um pouco de náusea. Eu fico com um jogo que tem menos macho, que é Ultimate Fight 2009. São só dois, né? Caraca, gostei também. Que jogaço, hein, bicho? Muito bom. Olha aí. Eu acho que é um jogo bonito de se ver, mas... Meu, eu nunca dei tanta risada jogando o jogo. Tu fez teu cara pra tomar porrada? Não, então. O nosso amigo Sr. Smalls comprou isso aí. A gente foi estrear na casa dele, jogamos Left 4 Dead e depois fomos jogar isso. Uhum. Aí ele, mano, como é que eu dou o golpe? Aí eu dei três porradas, ele caiu e perdeu. Meu, porra de jogo é esse, né? Uhum. Aí depois ele, como é que eu te agarro? Quero te agarrar. Ele começou a falar, não vai me agarrar não, maluco. Meu negão aqui é foda. No final, a gente tava num bate-papo muito gay, rapaz. Parecia é quem estivesse muito... olhando de longe e não vendo a situação que você estava fazendo, né? Não, é eu imaginei o povo passando na rua. Eu gritando bem pro Smalls. Eu vou te agarrar. Aqui, ó, meu negão não é páreo pro seu, ó, sente só. Olha como o meu negão já tá suado. Ó. Esses detalhes são bacanas, né, cara? A galera fica suada, né? Isso é legal. Sangrando, né? Fica machucado. Foi o jogo que mais me divertiu e é nele que eu tô votando. Não, interessante. Eu não curto futebol, né? Eu acho jogos de luta mais interessantes. E aí eu escolhi Fight Night Round 4. Esse é muito bom também. Eu ia fazer uma menção honrosa se ninguém falasse. Porque eu sempre achei, cara, a hora que você toma um porradão na cara com o teu personagem parecido com você, aquele close, aquela câmera lenta, se você pausar, você vê todo o sofrimento concentrado, Você vê o olho do cara olhando pra mão. Eu achei o Ultimate Fight bem igual, só que ele é mais hardcore, né? Porrada. Pois é, mas negócio de ficar se agarrando um ao outro não é muito a minha praia, não. Com todo respeito a quem curte. Só não vale dedo no rabo. E... That's a bingo! Como tá puxando, vamos pra melhor jogo de luta, vai? Melhor jogo de luta. Então bora. Melhor jogo de luta de 2009, eu fico com Street Fighter 4. Concordo. Uma das melhores experiências que eu tive jogando videogame foi ao jogar Street Fighter 2 do Super Nintendo. E há muito eu não tinha essa sensação de saudosismo e de lembranças de uma época tão boa quanto eu tive jogando Street Fighter 4. O jogo tá perfeito. O que é o braço da galera? Puta que pariu. O que fizeram com essa geração, né, cara? Todo mundo tem braço grande, né, cara? É. Eu não entendo isso, do Ryu, do Ken. Meu, é que a pornografia nunca esteve tão acessível. Não, e bacana, cara, a estética, assim. Eu pensava que Street Fighter Carter nunca conseguiria ir pra essas três dimensões, né? Tentaram até na época do PlayStation. E eu assim, naquela época, estragaram a série, né, cara? E eu gostava muito daquela geração Street Fighter Alpha, né? Que melhorou muito em gráfico e ficou bacana, as magias maiores e tudo. Esse Street Fighter 4 é uma mistura disso tudo, né, cara? Ele é um 3D fake, né? Praticamente. Exato. Né? Com certeza absoluta, o Ken é muito melhor do que o Ryu. Olha, eu devo concordar. Inclusive, me emocionei com o discurso do Jurandir, porque me levou de volta, o quê? 1992, por aí? Era por aí. 92, 93. Eu lembrei agora você falando. A única vez que eu tive uma semi-tendinite foi jogando Street Fighter 2 por causa do chute forte, que era no R, né? Exato, cara. Que demais, né? Que época, que porra. Que demais, porra. Eu lembro da emoção de eu chegar na locadora, né? Na época. Eu torcendo pro Street Fighter estar ali, né? Aquelas fitinhas demais, assim, uma do lado da outra, e você tipo, catando, e puta, não tá aqui, cara, que decepção que era. E quando tava... Uma era... lembrança daquela época, por exemplo, no Street Fighter 2, tinha, entre lutas, você destruir o carro. Bônus. Isso vai ter no Street Fighter 4 Turbo, sei lá como é que vai chamar, aí vai ter. Super Street Fighter 4. É como no Mortal Kombat 1, né, que você tinha que quebrar o rubi, né, quebrar uma pedra, sei lá. Isso. Mas lado a lado, assim, que clássico. É. Era no Street Fighter ou era no Final Fight, que depois chegava o dono do carro e falava, oh my god. Acho que era no Final Fight. Não. Muito bom, muito bom. Vou lembrar. Bom, eu acho que essa escolha é meio unânime, né? É. O Jurandir falou tudo, eu estou até sentindo. Eu acabei de entrar no Orkut e colocar um gelinho pra ele. Vende um porco da sua fazenda pra ele como um agradecimento. Não tem a fazenda agora no Orkut? Eu não tenho a colheita maldita no Orkut. E vem cá, o Vivaldi também vai no Street Fighter? Sim, Street Fighter 4, sem dúvida. Concordo com todas as palavras do senhor Jurandir Filho. Tá. Tá. Eu tenho que fazer uma menção horrorosa. Tekken? Tekken 6. Nossa, isso é uma desgraça. Eu gosto de Tekken. E tem um outro jogo que o povo não deve conhecer muito, que é os criadores do Guilty Gear, que é uma série 2D que ainda tá firme e forte, que é o BlazBlue. Ah. Guilty Gear eu joguei muito no PlayStation 1, cara. Tinha umas versões, né, pra ele. A geração do PlayStation 2 é muito boa. E esse jogo que saiu aí pra nova geração, que é dos mesmos criadores, meu, é soberbo o gráfico. Quebra qualquer gráfico 2D de hoje em dia. É o mais top que existe. É um desenho animado. That's a bingo! Melhor game de corrida. Vamos lá. Triathlon. Isso é sério? Não. Tá. Não, outro dia alguém perguntou, falou o jogo de corrida, e lá no Matando Robô Gigante falaram GTA, porque dá pra você correr também. Exato. Tá. Mas eu vou dizer, cara, que eu vou com Dirt. Number 2. Dirt. Sim, eu também. Eu não sou muito... Eu sou fã, mas eu não pratico muito jogos de corrida. Mas o Dirt 2, ele me cativou pela realidade, o impacto que o seu carro tem quando você sofre um acidente. Aquela coisa que o Jurandir falou da poeira com água. Exato. Poeira e água, você ia adorar, então, ali. É. O tempo todo, passa na poça, vai água no vidro. E a coisa de você poder usar... E que é até um recurso que já existe há um tempo, mas o replay como forma do jogo não ficar tão frustrante, né? Porque jogos de rally ou de corrida em geral, qualquer erro vai pro cacete, né? Sua corrida inteira. Então você ter ali três, pelo menos, replays que você possa usar e continuar a partir de um ponto anterior, eu achei muito interessante. E o meu voto é para ele. Eu acho o Dust 2 um jogaço. Eu tive a possibilidade de jogar. Não joguei muito, o quanto eu queria, mas... Eu não fico com ele. Fica com qual? Eu fico com Gran Turismo para PSP. Olha. Que há muito eu não jogava Gran Turismo, e depois da geração Top Gear, o Gran Turismo no PlayStation 1 foi o que fez com que eu voltasse a gostar do gênero. Então eu tenho um carinho muito, muito grande, assim, pela geração Gran Turismo. E jogar no PSP foi uma experiência... Não me preocupo muito com a qualidade gráfica pra esse gênero. Eu gosto mesmo da diversão e o fato de jogar ali. Uma pena que o jogo não é tão divertido, mas é muito bacana jogar, sabe assim? Uhum. Conforme o senhor Assolano aí falou, né? Assolano? Virei Bombril agora? Porra é essa, maluco? Dirt 2 me deu vontade até de voltar atrás no meu melhor gráfico do ano, porque Dirt foi o primeiro jogo de corrida que eu tive medo jogando. É mesmo? Legal. Eu fiquei com um cagaço do caralho jogando, porque tem aquela câmera dentro do carro e você passa numa poça com lama e aquela merda gruda no para-brisa, você não consegue ver nada. Aí eu, doido de edição, eu quero mudar a câmera pra fora pra ver o que tá acontecendo e volto. E me envolveu muito esse jogo. É muito bem feito, né? Impressionante. É, ele foi o único jogo que quando você sofre um acidente, né? Quando você erra uma curva, você realmente parece que você tá sofrendo um acidente, cara. Porque é um caos, é vidro quebrando, o áudio e tipo, caralho. Merda, eu passei mal jogando isso, mano. Eu dei uma capotada lá, meu Deus do céu. Mas, tipo, meu voto não vai pra Dirt, porque vocês já falaram. Ué, como não? Cacete, eu quero... Eu só quis dar o meu complemento, mas vai pra Midnight Club Los Angeles Complete Edition. Nossa, olha só. Que é uma expansão que saiu agora do Midnight Club, que foi lançado em 2008, mas saiu um completo aí com todos os DLCs. Que é esses joguinhos de mano aí, de tunagem, só que você não precisa ser mano e fazer tunagem, você pode jogar de boa. Uhum. Ele é muito maneiro de se jogar, rapaz. É um jogo arcade de corrida, uma coisa que tá muito rara hoje em dia, onde tudo é um simulador. Eu sou um jogador arcade, por isso o meu voto vai para o meu querido Midnight Club, melhor série de jogo de corrida. É seu direito. That's a bingo! Melhor game FPS. Esse daqui é batata. Batata que eu vou tacar na tua cabeça se você não concordar comigo. Então vamos lá, Shinko é o primeiro. Eu já sei que eu não vou concordar, quer ver? Left 4 Dead 2. Não concordo. Por que você não jogou? Claro que eu joguei. Jogou porra nenhuma. Por quê? Por que Left 4 Dead? Porque, mais uma vez, é o jogo que mais me divertiu e me deu orgasmos game off. Game off. Muito bom. É verdade, é verdade. Justificativas infundadas. Melhor jogo FPS. Chama-se Modern Warfare 2. O que esse jogo faz para o FPS, nem Super Mario fez para o videogame. Caralho! Apesar que eu concordo, porque pra mim Super Mario nunca fez merda nenhuma. Não, que é isso. Modern Warfare 2 tá ali com o GoldenEye, rapaz. Que isso. Exato, concordo. Vocês querem me deixar irritado, né? Por quê? GoldenEye é um jogaço, um clássico. É jogaço. É o pai do multiplayer, do sim, acima de dois players. Como eu joguei isso? Nossa. Pai de multiplayer acima de dois players é Tartaruga Ninja e Simpsons no Flipper. Vem cá, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu sou uma pessoa de perguntas. Uma questão que surgiu lá no Matando Robô de Gás. Jurandir, você que é um amante já aprovado de Modern Warfare, você não acha que ele é um jogo muito nos trilhos, muito mandado, onde você não tem liberdade para fazer nada a não ser que o diretor do jogo permita que você faça? Isso não incomoda você? É assim, por eu gostar dessas duas artes, da sétima e da décima arte, Eu gosto desse tipo de formato, sabe? Eu também gosto do formato que você tem a liberdade pra construir a história. Só que pro objetivo do jogo, não funcionaria ele dar liberdade. Porque quando ele dá liberdade, o jogo torna-se irreal. Se é que você conseguiu entender, assim. Sim. Então, o fato do Modern Warfare querer ser real, o jogo tem que seguir esses trilhos. Porque o fato de ser uma guerra ali, e você não ser o protagonista da história, você é mais um entre os demais ali, né? Você pode morrer a qualquer hora de boa ali, né? Então, eu acho que pra ele tentar ser mais real, ele tem que deixar o jogo nos trilhos. Se você imaginar, assim, um jogo de guerra que você tem liberdade, ele se torna mais irreal. Entendi. É que nem o Mercenários, né? Que é horrível. Não é horrível não, rapaz. Tá louco? O Medal of Honor, por exemplo, você joga sozinho, né? E você encontra, de vez em quando, alguns colegas do time. O Modern Warfare, não. Você tá sempre em bandos. Se você sai desse bando e vai pra outro lugar, você vai morrer. É verdade. Então ele prefere deixar você no trilho. É isso aqui que tem que fazer. Segue aí, cara. Que a história é nesse rumo. Se vira pra sobreviver. É, na proposta do jogo, nem faria sentido ele ser campo aberto, porque é que nem o Brothers in Arms. O Brothers in Arms você tem um campo mais aberto, mas se você se afastar um pouquinho do seu grupo, você já tá morto. Acho que concorda, Afonso? Tu acha que não é isso? Não, engraçado, eu concordo com o que vocês disseram, até porque aquela coisa da proposta. O que eu não curto é a proposta, assim, pra mim... A limitação do campo, né? Exatamente, eu me sinto muito limitado, mas eu não posso negar que ele faz isso com maestria. Você se emociona, eu comentando outro dia com o pessoal, aquela primeira parte que você tá sentadinho lá no Humvee, né, no carrinho, e ó, atenção, explode tudo, ali. Você não sabe pra onde é que vem tiro, caralho, quando eu apertei o gatilho ali da minigun ali, né, aquele bagulho que tá rodando, esqueci o nome daquela arma, e aquele negócio começou a soprar a bala, eu fiquei demais, mas não escolherei esse jogo. Eu vou com um jogo que eu sou fã, que teve uma versão em 2009, que eu gosto muito, que chama-se The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Olha só, Vin Diesel. Vin Diesel, ele ganha por uma das razões é que foi um jogo de adaptação de filme bom. E outra que você gosta de careca. De um filme que não é... Um filme que não é bom. Legal, isso é muito bom. Pois é, eu acho que o lance da adaptação é exatamente você não repetir o filme. Você já viu o filme, aumenta, faz uma ramificação. O que aconteceu com aquele filho da puta que você viu ali passar no canto direito? Faz a história dele, né? Eu acho que o Riddick fez isso muito bem no primeiro, que era você na prisão, e essa segunda versão é ele invadindo como se fosse uma nave Slaver, né? Uhum. Mistura stealth. Eu só vi o do Xbox One. Essa versão ele tem a do Xbox One. Um remake com expansão. É, o remake do primeiro e a expansão, essa continuação. Eu acho que é um jogo muito bacana, tem um visual diferente, uma coisa bem, muita sombra. Eu acho um personagem interessante, porque ainda era do Pitch Black, não aquela porcaria esquisita que depois virou. O último homem, a esperança do universo. Ah, não. Ah, caralho com essa merda. E é isso aí. That's a bingo. Melhor game de ação aventura para mim este ano foi definitivamente Bionic Commando, pela segunda vez citado por mim. Caramba. Porque eu acho que ele engloba exatamente a aventura. Ele foi um jogo que renovou uma franquia, né, antiga, e eu achei que fez isso bem. Eu realmente me diverti me pendurando lá que nem um macaco com o bracinho dele, o Mike Patton, e achei que ele tinha bem aquele clima cheesy do primeiro jogo do Super Nintendo. Eles tentaram manter aquela história, por mais que fosse bem preto e branco. Ah, os malvados estão tomando conta da cidade, não sei o que, e eu achei que era bem aventuresco mesmo a coisa. Então é isso aí. Obrigado, seu Solano. Agora por sua causa eu vou ter que jogar isso. Pois é, olha aí. Eu já ia jogar só por causa do Mike Patton, agora eu vou ter que jogar por causa do jogo em si. Seu Jurandir, filho, a sua vez, vai. O que você acha que é a melhor ação do ano? Ou aventura? Ou os dois juntos? Eu fico com Uncharted 2. Eu tive a felicidade de jogar há pouco tempo, duas, três semanas atrás, e me diverti muito. Me lembrou muito, assim, clássicos de aventura mesmo. O próprio Prince of Persia me lembrou Tomb Raider, quando era bom o Tomb Raider. É, Indiana Jones, né, mano? Indiana Jones, Eu tenho uma teoria que sempre que a gente imagina a palavra aventura, a gente já imagina ela com a fonte do Indiana Jones. Em cinema, talvez. Em games, eu tenho várias outras referências, mas o primeiro Tomb Raider e até o segundo do PlayStation 1, eu gosto muito, sabe, cara? Eu gostava do gênero lá. Depois aqui se repetiu muito e cagou tudo, mas e o jogo é muito bacana por isso, por essa liberdade. Tem bem o estilo de adventure, né? E meio ação também. É. Foi uma boa mescla e não é perfeito, apesar dos gráficos serem muito bons, assim, e isso influencia muito na jogabilidade mesmo. A jogabilidade também propicia ser um bom adventure, então fico com ele mesmo. É, realmente, o Uncharted 2 é o melhor Tomb Raider que já foi lançado. Exato. Só seria melhor se ele tivesse peito, né? É. Tudo é melhor com peito. Você também vai no Uncharted, seu Vivar? Sim, Uncharted 2. Ele só concorda com você, a Maria vai com as outras, porque o meu voto vai pra Wet. Wet? Ah, what the fuck? What the fuck? Pois é, só ele gostou desse jogo na face da terra. Sério? Só porque tem peito, né? Não, ó, o jogo tem peitos. Aí você combina Tomb Raider com Max Payne, com Tarantino, com John Woo. Com gráficos meia boca, jogabilidade excelente e temos Wet. É um jogo sem personalidade, né? É uma mistura de tudo, então acaba sendo. Justamente. Jogabilidade intuitiva que qualquer retardado consegue jogar. É, realmente, é um jogo para retardados. Mistura de tudo, a impressão que eu tive foi que meio que foi feita às pressas. Ele tinha uma boa ideia, mal executada, na minha opinião, de merda. Sabe o que que é? Eles tinham que lançar essa porra antes de sair o Bayonetta. Porque se fosse depois do Bayonetta, não ia vender porra nenhuma. Aí eles fizeram as pressas. É, sei lá, mas é a opinião do nosso amigo, né? That's a bingo! Melhor game baixado. Eu não baixei nada. Eu tive a possibilidade de jogar um game chamado Shadow Complex. Me impressionei, cara. Conta pra gente sobre o que é o Shadow Complex. O Shadow Complex é um jogo meio 3D, 2D, 4D. São vários deles, né? Assim, é bacana, é um jogo meio de plataforma, assim, né? Que mistura a ação. Me lembra muito Contra 3, só que com um formato totalmente tridimensional, mas ainda no 2D. É meio confuso, mas é muito bem feito, cara. Tu jogou a versão em português? Não joguei. Ele tem dublagem em português de Portugal. É mesmo? Que beleza. O Uncharted 1 também é uma desgraça. Prefiro jogar em inglês. Não, é, eu fiz isso. Eu deixei em inglês e deixei a legenda em português de Portugal lá, que é só pra dar uma auxiliada em uma palavrinha ou outra. e às vezes atrapalha. E você, Vivard? Qual que é a categoria? Ah, não, eu não baixei nada esse ano. Eu sou um rapaz você desplugado das redes virtuais. Sem verdade. Bom, o meu melhor jogo baixado desse ano, eu tive a oportunidade de jogar no PS3. Foi um jogo chamado Flower. Já ouviram falar? Flower, sim. Não faço a mínima ideia. Cara, é muito original. É o seguinte, olha o conceito. Você é o sonho de uma flor. É um conceito meio gay, mas vamos lá. Uma flor que mora na cidade, que aquele ambiente urbano, triste e tal, ela começa a sonhar que ela é como se fosse o vento num campo florido, assim, a mistura de grama, flor, não sei o que, montanhas. E assim, o jogo, o propósito dele é você, é quase você relaxar, cara. É muito doido, cara. Ouvindo, é bem escroto. Eu também achei, mas quando eu joguei, você joga assim 5 minutos, você fica com uma sensação meio, sabe, sei lá, cara, comi um podrão na esquina, você fica, tá me sentindo meio desonzo, uma coisa esquisita, mas eu achei que essa sensação valeu a proposta. É bem esquisito de uma maneira legal. E você não aperta um botão, né? Você não aperta um botão, é só você direcionar o seu controle do PlayStation, né? Com aquele incrível captador de movimentos do PlayStation 3, super preciso. That's a bingo! Jogos violentos! Eu vou introduzir essa categoria. Devagar, por favor. Uma das minhas favoritas. E eu vou introduzi-la com um jogo de Wii. É, seu. Não pode. Seu maldito embalo. Mad World. Ah, o Mad World, com certeza. Com certeza ele se destaca pela sua violência. O único jogo que presta do Wii. Eu acho que ele não presta. É muito repetitivo. Mas, assim, no quesito violência, ele é muito foda. O lance dele é interação com o cenário, né? Você consegue fazer umas coisas muito criativas. Eles têm maneiras muito criativas de matar os adversários. Eu acho que esse jogo merecia a categoria melhor jogo preto e branco que não é confuso. É. Porque realmente foi difícil você fazer uma coisa dessa que você não se confundisse. É isso. Só tem 4 cores no jogo, né? Preto, branco, não sei se pode ser considerado cor. É. O vermelho do sangue e o amarelo do menu, assim, dos comandos que mostra na tela. Isso é uma loucura, cara. Só, cara. Não tem outra cor. Em termos de design, né? É. E não é confuso visualmente. É lindo. Muito melhor bom. Violento. Ui, meu Deus do céu. Onde esse mundo vai parar? Próximo. Caraca, eu não faço a mínima ideia do que indicar pra essa categoria, cara. Você não achou que foi violento você ter que fuzilar todo mundo no Modern Warfare? Talvez, exato. Faz aeroporto, né? Você não acha violento quando você tá jogando Pro Evolution e o cara te dá um carrinho? Por trás? Na maldade? É. Principalmente quando o juiz não marca, falta. A violência, né? Contra a moral. A violência. Aí, mas bem lembrado. Pronto, a fase do aeroporto traduz toda a violência que um videogame possa mostrar. É engraçado, cara. Primeiro, quando o jogo começa, ele te pergunta, né? Nós temos uma duas fase vezes que pode ser violenta. Oh, que violento, cacete. Choose your destiny. Give me blood. Aí, vambora. Porra, quando começou, cara, eu não achei que te fosse atirar nas pessoas, não. Quando começou o massacre, eu me senti, assim, mal, cara. Eu não sei se vocês sentiram assim. Eu fiquei realmente desagradável. Eu não atirei nas pessoas, não. Eu meio que dei uma de Jack Bauer, eu ficava atirando na parede. É isso aí, estou matando todo mundo. Aí, jogava a bomba lá longe. Mas eu achei uma fase impressionante mesmo, concordo. Eu matei todo mundo, cara. Você matou todo mundo? Acho que foi o que mais matou de todos ali. Jurandir psicopata. Combine, man. Eu só não voto nesse jogo aí porque violência pra mim tem que ter gore. Se não tem cabeça estourando e perna e sangue pra caralho, não é tão violento. Cara, mas um jogo de Play 2 que é violento pra cacete e não tem essas coisas é o The Warriors. Assim, a violência não tá no cabeça explodindo, ela tá no modo com que a coisa é levada. The Warriors não tem cabeça explodindo porque não tem uma bazuca. Porque você dando porrada com o cara no Warriors e a cara dele inchando, o jeito que ela enche que o sangue escorre, isso aí é um gore, entendeu? Mas a tensão que tem nessa fase do Modern Warfare 2 aí do aeroporto. Mesmo sem sangue, né? É, mesmo. Assim, tem sangue, mas não tem. Sim, mas eu tô falando que pra mim tem que ter gore. É que ele queria jogar essa fase no Soldier of Fortune. Puta, aí você viu o orgasmo. Eu chama-se violência. Então a violência que é essa fase, meu querido, já faz com que... É. A categoria não é gore, meu filho, é violência. Tá bom. Ah, embora eu concorde com as declarações de vocês, eu vou com Resident Evil como o jogo mais violento pra mim. Apesar de eu concordar que às vezes a violência implícita é mais forte, Resident Evil sempre teve um caráter opressor, na minha opinião. É aquele cara da Serra Elétrica, sempre que ele vem pra cima de mim, eu acho extremamente desagradável quando ele me mata. Eu sempre me sinto assim, sabe, como se alguém tivesse me estuprado quando a cabeça do cara é jogada no chão, assim. Oh, puta que pariu, que merda. Não sei, esse climão, aquela coisa do body, o pessoal chama de body horror, né? Uhum. Eu acho é um tipo de violência, pra mim, muito forte, você alterar o corpo do protagonista de formas grotescas. Eu curto muito isso, gosto muito da série de Resident Evil e escolho ela, humildemente. Bela. Bela escolha. Muito bem. Bela. I'm the king of the dark. Ooh, that's a bingo. É, já que a gente falou de coisa violenta, vamos falar de coisas infantis. Por que não? A infância é violenta, de certa maneira, né? Infância é o período mais brutal que nós temos. Com certeza, a gente forma o nosso caráter, né? Eu nunca dei tanta porrada nos outros quanto na minha infância. Ah, você era um bully, é isso? Era meio termo, né? Clube da luta. Ou você simplesmente sobrevivia? Dependia quem era o adversário, né? Tá bom. Então vamos lá. Melhor jogo infantil pra mim, eu vou logo falar. Eu não curto muito jogos infantis, por razões... Você não tem uma criança interior, seu Afonso? Eu tenho. Não tem um Afonsinho aí que todo mundo fala? Mas o Afonsinho, o Afonsinho, ele sempre curtiu Jason, Fred Krueger, uma violência, um Robocop. Pô, eu vi Robocop quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, nem lembro mais. Caraca. É lindo, né? Eu lembro, meus pais, ou eles eram muito legais, ou eles não tinham nenhuma responsabilidade, né? Eu, quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma camisa do Rambo e do Robocop. Robocop é foda, cara. Começa aquela porra, aquele cara destruído. Porque o Robocop é aquela coisa, ele tá muito bem até eles testar o R-209. Aí, segura essa arma aqui, meu filho, vamos fazer um teste? Vamos fazer aí. Please, drop your weapon. Aí ele vai, larga. Aí, please, you have 10 seconds. Eu, caralho, isso aqui. Eu lembro, assistindo com meu pai, foi a primeira vez que eu vi um tiro. Ou melhor, vários tiros de arma fazerem um estrago realmente grande, porque todos os tiros do Robocop eles destroçam o corpo das pessoas, né? É lindo. Eu achei sensacional. Eu adoro. Então, após esse depoimento, eu vou com o eSports Resort. Ele, não sei, é um jogo que você pode jogar com seu filho, entendeu? Eu acho que o novo Super Mario Bros. É um jogo, assim, bastante infantil, mas eu lembro quando eu joguei Super Mario Bros. Eu era criança também, né? E o Super Mario Bros., de certa forma, é um jogo bastante infantil. E infantil não quer dizer ruim, né? Não entenda isso. Eu acho que o novo Super Mario Bros. Do Wii, ele traz um pouco dessa magia, né? Da saga Super Mario. E é um bom jogo pra criança de 10, 12, 13 anos jogar aí, se divertir. Eu acho o Mario... Eu acho uma boa escolha, tá? Mas é aquela coisa, tem criança e tem criança, né? Nós aqui, o Jurandir, então tá falando, você vê, ele cresceu jogando Mario que nem eu. Porra, cara, Mario é um jogo difícil pra caralho. Exato. Pra caralho, é tipo de tu chorar, cara, de tão frustrante que era, né? Hoje em dia, nem todo... As crianças estão jogando o quê? Ben 10. Ah, joga Ben 10 pro meu filho, né? Pô, Ben 10 é mamão com açúcar, garoto. Vai jogar Mario 3? Tá fudido. Não, então... zerar o Modern Warfare 2 é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Criança consegue zerar fácil. Exatamente. Zerar o Super Mario Bros. Ou, sei lá, o Kid Camaleão, por exemplo. 200 fases. Porra! Era, meu querido, aí. Caraca, que pariu. Jogo antigamente era de jogo de macho mesmo. E jogo de sem macho. Poder gravar o jogo muitas vezes, hein? Pois é, né? Exato. Tendo que jogar direto, senta a bunda e fica 3 horas, 4 horas na televisão direto. Alguns jogos tinham recurso de password, né? Porque aí facilitava um pouco isso. É. Alguns gravavam, né? Ai, ai. Quem falta? Rivardi. O meu é... Katamari Forever. Ainda tá rolando? Katamari... o nome já diz, né? Saiu esse ano, saiu? Saiu pra PlayStation 3. Forever. Katamari é um bagulho de japonês mesmo, né? Quem que inventar um jogo de uma bola gigante que vai colando as coisas? Só japonês mesmo. Exato. Acho que qualquer ser do universo, se pega um controle com essa porra desse jogo, começa a rodar a bolinha e não para mais. Pois é. Boa escolha. O Loco Roco 2, eu não sei se é desse ano, de 2009. É verdade, o Loco Roco 2 é pra criança também, é uma boa. Loco Roco 2 e Patapom 2. Mas é difícil pra cacete, cara, não recomendo. Crianças, vocês vão se frustrar. Não, o Loco Roco não é tão difícil, não. O Patapom é mais difícil. Patapom é demais, que jogo. Foi o primeiro jogo Patapom que eu joguei do PSP. Como as crianças são seres influenciáveis, eu voto em Monstro vs Alienígena. Embora seja uma bosta de um jogo baseado num filme marromeno, é um jogo bem variado e bem construído. E eu gostaria de dedicar um ao Afonsinho. Afonso, jogue Wolverine Origins. Ui! Tem nada de infantil isso. Onde é que tem infantil no Wolverine Origins, meu filho? Infantil porque o filme era 12 anos e saiu o jogo do filme e todas as crianças saem do cinema querendo jogar o jogo e você, Afonso, que gosta de Jason, vai se deliciar com o jogo do Wolverine. Que é 18, né? 17. Que é 18, exato. Entendi. Tá aí, então tá aí a recomendação. Uma vez eu fui comprar alguns jogos, rapidamente aqui contando, aquela coisa da ignorância do brasileiro quanto a videogame, né? E aí, faz alguns anos já, aí tinha uma mãe com uma criança comprando alguns jogos pra ele. E aí na lista dela tava o Manhunt. Que beleza. Pois é, do PlayStation 2 e pra Xbox, né? E aí ela tava lá na pilha, não sei o que, aí eu cutuquei ela assim, eu falei, dá licença, senhora, desculpa me intrometer. A senhora conhece esse jogo? Aí ela falou, não. O cara falou aqui que é bom, eu olhei ali e tal, eu falei, olha, esse jogo é bem violento. Aí eu fiz assim uma sinopse rápida, né? Ela, tá. Obrigado, tá bom, virou de lado. Então não sei o que aconteceu com essa criança. Vamos ficar de olho nos jornais. That's a bingo. Melhor RPG. Olha só, eu, como eu sou fascinado por RPG, mas por ter adquirido o Xbox 360, o videogame da nova geração, recentemente, não tive a oportunidade de jogar nenhum jogo de RPG de 2009. Se eu pudesse indicar Final Fantasy 3, eu indicaria. E você, Shinko? Eu, depois do nosso último podcast sobre GTA, a gente considerou GTA como um RPG, né? Então... Ah, não é. Mas não é um RPG, né? Lamento. É um RPG. Vocês podem ouvir nosso podcast que a sua mente vai mudar depois disso. Lamento a sua consideração, mas não é. Olha, na verdade ele não captou o espírito do que nós dissemos do GTA ser um RPG. Sim, ele tem muitos elementos de RPG, ele pode até ser considerado um RPG, mas ele, por exemplo, não entraria na categoria de melhor RPG. Então voto no Borderlands e vai se fuder. Próximo. Muito bom, assim eu gosto. Sim. E você, Vivardi? Eu, apesar de não gostar do RPG... fiz um esforço, comprei Fallout 3. Olha. E assim, Fallout 3 versão para PC, então, né? Porque o Fallout é de 2008. Fallout 3 Game of the Year Edition. É isso aí. Que ele tem todos os DLCs. Muito bom, boa escolha. Bom, cara, eu ia falar Borderlands, mas eu não sei se Borderlands chega a ser um RPG, se bem que ele tem customização pra cacete, né? Eu fiquei entre o Borderlands e o Dragon Age Origins. Como eu não sou uma pessoa de muito de RPG, de videogame, eu vou com o Borderlands, que eu acho que ele fez uma mistura muito interessante. Ele pegou, lá no Matando Robô Gigante, eu falei que era um Fallout 3 pra macho. Porque ele não tem enrolação, né? Não tem papo, é você, ah, tá bom, tem aqui milhares de armas e vambora. Escolhe a corzinha do teu cara e vambora. É uma coisa, eu acho que mais acessível pra quem não tem muita paciência de um RPG. RPG tradicional, então eu fico com Borderlands. Boa. Borderlands. That's a bingo. Melhor jogo baseado em filme, TV ou HQ. Opa. Ghostbusters. Who you gonna call, né? É. Por quê? Porque, além de ser um jogo baseado bom, que isso é difícil, ele é exatamente filme. Os caras conseguiram pegar todos os detalhezinhos que você vê no filme e colocar no jogo de maneira legal. E assim, você fazer todo aquele procedimento do filme é legal no jogo. Uh-huh. E gráfico é bom. O efeito na Unreal também, né? Se tudo brilha, é Unreal. É. Tem todos os atores fazendo as dublagens, tem umas sacadas legais, tem umas referências. A cara do Bill Murray tá cheia de buraco. Eu achei muito feito com muita atenção. Feito com amor. Feito com amor. Sazon. E você que tá cheio de amor, Shinkoi? Olha, é muito difícil eu despejar o meu amor sobre um jogo só, porque esse ano eu acho que é um marco de baseados que prestam. É mesmo? Tá difícil achar baseado que presta, né? Baseado. Agora pra frente, todos os baseados devem prestar mais. Mas o Batman, rapá. É, mas o Batman, ele é baseado num personagem de HQ, não numa HQ especificamente. Exatamente. Por isso que mas eu não coloquei ele na, é nessa parte. Olha, você pode... Eu posso polemizar? É posso polemizar? Sempre. Por favor. Eu não gosto de quadrinhos. Nada relacionado a quadrinhos. Isso quer dizer que você só vai baixar 2 MRG, hein? É, nós temos 3, né? Um semanal de quadrinhos, um de cinema e um de videogame. Mas, seu Jurandir, os quadrinhos não são, por natureza, um storyboard? É, isso não me faz gostar de storyboard também. Eu entendo que é uma parte de um processo de produção cinematográfica, mas não me agrada. A minha infância foi focada em outros lados. A não ser mangá, Dragon Ball, eu... me divirto. Ah, mangá, mangá, você gosta? Gosto. Eu acho que eu tenho mais interesse. Mas eu não sou o cara que não gosta e por isso vou detestar e não vou atrás. Uh-huh. Como eu trabalho com cinema, eu tenho que consumir o conteúdo que está sendo adaptado, né? Então, por exemplo, na época do Watchmen, comprei o Watchmen, entendeu? Fui atrás, assim, mas não é uma coisa que me faça consumir além disso, entendeu? Entendi. Seu Solano, baseado que preces desse ano? Rapaz, embora eu tenha ficado tentadíssimo com Batman, eu acho que o que brilhou realmente foi Caça-Fantasmas, porque era uma coisa que ninguém tinha tentado antes, então você tinha todas as chances possíveis de fazer uma grande cagada. É. Foi um jogo que teve que ter muitas coisas certas pra dar certo, teve que ter os dubladores corretos, teve que ter equipe correta. É um jogo também que tá... ficou 5 anos em produção, né? Exatamente. Ele tava anunciado desde pra PlayStation 2, depois foi... Ele teve muito problema, ele quase foi cancelado. Lá na Comic Con de 2007, que eu tirei uma foto com uma gostosa vestida de Caça-Fantasmas, e atrás dela dava pra você jogar, né, a versão. E ainda tava meio joguinho, falei, essa porra vai ficar uma merda, tá meio troncho. Será, tal. Né? Será? Será, exatamente. E, cara, me entregou, eu achei um jogo feito para fãs, por pessoas que amam a franquia Caça-Fantasmas, eu não sei de vocês, mas eu adoro Caça-Fantasmas, cara. Eu acho gosto muito. Um conceito sensacional, os caras são dedetizadores, né, de fantasma, deram valor à coisa de... Eu sempre quis entender, porra, como é que eles prendem o espírito aqui, né, e eles explicam isso no jogo, a dinâmica, a ciência do ectoplasma, não sei o quê. Eu acho um negócio muito bacana. Eu não joguei esse jogo do Caça-Fantasmas, então não posso escolhê-lo, apesar de gostar muito da série, e torço muito pra que saia realmente o terceiro, mas X-Men Origins Wolverine foi o primeiro jogo que eu joguei do Xbox 360, e é infinitamente superior ao filme, e o nome da categoria chama-se Melhor Game Baseado em Filme. Quando a gente gravou um Rapadura Cast sobre o Wolverine, e a gente ficou muito decepcionado com o filme e tudo, aí um cara colocou lá nos comentários os vídeos do jogo, é o caralho. Aquela parada do cara descendo com a sentinela, voando ali, o cara levando tiro, o Wolverine levando tiro e ficando o rombo na barriga dele, o rombo se juntando, voltando ao normal, é o caralho, meu irmão, esse é o jogo definitivo, violento para caralho e muito bom. Não é um jogo perfeito, porque é repetitivo ao extremo. Praca, parece Tetris, não repetitivo. Mas assim, a estética dele ficou muito bacana. That's a bingo! Agora vamos para os consolos, hein? Não, que consolos, cara? PC. O PC é um consolo. O meu melhor jogo de PC, eu vou com um jogo chamado Braid. Bela! O que foi isso aí que aconteceu? Bela. Bela? Bela escolha, amiguinho. Eu tô com ele aqui pra instalar e até agora eu não instalei. Pô, cara, Braid é um jogo, porra, muito, muito maravilhoso. Um jogo que me surpreendeu. Eu tinha visto uma crítica dele lá no Melhores do Mundo. Saiu em 2008 pra Xbox e agora saiu pra PC, né? Exatamente. A versão de PC foi pra 2009. E é uma espécie de homenagem, pra quem não conhece, aos jogos de plataforma tradicionais, estilo Mario. Você é um bonequinho que basicamente tem que pular em cima dos seus inimigos. Só que pra começar, o visual do jogo, ele é todo como se fosse uma pintura. E ele faz uma brincadeira assim, ele faz uma grande metáfora dizendo: e se a gente não precisasse conviver com os nossos erros? E se a gente pudesse aprender com os nossos erros assim que a gente os cometesse? Então você tem um botão só, que é o Shift no PC, que você volta no tempo. Prince of Persia Style. É, só que é o seguinte, cada fase é um puzzle que você tem que usar esse único recurso de você voltar no tempo. E é uma coisa muito complicada pra explicar o tipo de puzzle que é. Você tem que jogar pra você entender. Essa é a minha escolha. Belo. Bella. Eu só tenho que falar Bella, Bella. Bella. Então a sua é a mesma. Não, a minha é Plantas vs Zumbis. Plantas vs Zumbis? Ok. Exatamente. Né? Não, esse jogo, eu falei o nome e vocês criaram aquele estranhismo, falando, porra, esse cara é retardado, aquela coisa que vocês estão pensando aí, se afirmando agora com isso, né? Não, que isso. Esse jogo, eu passei pra várias pessoas, menos o Vivaldi, porque tá foda, né, Vivaldi? E todo mundo que eu passei, os filha da puta viciaram. É um jogo estilo Tower Defense, que você vai colocando as pecinhas e vai protegendo o seu jardim, no caso, você põe as plantas e protege o jardim dos zumbis. E é uma porra viciante do caralho. Se não me engano, é o jogo mais baixado do ano. E é foda, é muito puta que eu joguei isso. Muito bom, vou conferir. E você, Vivaldi? Eu não jogo no PC. Só trabalha. E olha lá. Seu jogo do ano foi Campo Minado. É, por aí. Cara, eu não tenho paciência. Paciência é o jogo da secretária, né? É, exato. Eu não tenho paciência pra jogar no PC, cara. E outra, eu gastei quase 3 mil reais em consoles de mesa. Eu vou jogar no PC, porra. Exato, não tem justo, não tem explicação. Eu, como sou um pau mandado, existe uma pessoa no mundo chamada Ariane Nogueira, mais conhecida como namorada do Jurandir. Olha, declaração. Eu fui obrigado a comprar este maldito jogo chamado The Sims 3. Pra ela passar o dia inteiro olhando pra esse jogo e me esquecendo. Inversão de papel, né? Mas muito bacana o jeito, a estética do jogo, assim, e... Pra quem gosta de Orkut e MSN, isso aí é... a melhor é a evolução. Opção. Pelo menos ela ficava jogando e eu assistindo o Campeonato Brasileiro, então tá bom. Tá bom, fica aí. Que é justo, né? Foi o único jogo de 2009 que eu joguei, The Sims 3. That's a bingo! E o melhor dos portáteis de 2009? Scribblenauts. Calma aí, ó. Lembrando que não vale dizer iPhone, porque iPhone é um telefone e não um portátil. É verdade. Viu, Kid? Isso foi pra ele mesmo. Senhorice. O Id já participou de uns Matando Robô Gigante lá, e realmente é uma pessoa rápida, né? Eu acho que o Easy, ele se cerca de tantos eletrônicos, que ele acabou desenvolvendo uma personalidade baseada nele, né? Ele é um cara muito rápido, cara, ele fala muita coisa e tá... É acelerado, tá, né, cara? Acelerado, e tá falando com você, ele tá mexendo no iPhone, ele tá te mandando no Twitter, tá puto, sei que... Calma, cara. Devagar. Mas ele falou muito bem do Scribblenauts, cara, eu também tive a oportunidade de jogar no Nintendo DS... E é o meu jogo do ano de portátil, por causa da sua originalidade. É. Até hoje eu entro de vez em quando e escrevo qualquer merda ali, né? Pra ver se aparece. Normalmente aparece, cara. É muito divertido. Muito divertido para jogar no banheiro, principalmente. É que assim, temos Locoroco 2 e Patapom 2, que são jogos do caralho, mas... São só sequências, né? Mais o mesmo, assim. O Scribblenauts já, puta... Eu não tenho paciência pra jogar portátil, mas, meu, é uma puta sacada, uma puta revolução e é realmente aquilo lá. Quase tudo que você escreve aparece e interage uma coisa com a outra. Isso que é o mais incrível, né? Eu vou fazer uma profecia pra 2010. Faça. Vai sair o Scribblenauts 2 e a única diferença que vai ter, além dos puzzles novos e tal, é que vai ter mais coisas licenciadas. Vai ter Batman, marca, né? Teve um lançamento para PSP esse ano que fez eu jogar essa porra e falar: quem joga Mario, se jogar essa merda desse jogo, vai jogar o Mario no lixo. Little Big Planet. Little Big Planet para portátil? Para portátil. Para PSP. O do PlayStation 3, mano, põe qualquer nintendista de chupador de rola lá, jogue Little Big Planet. Que isso, grosseria, rapaz. Ele vai jogar no outro dia o Super Mario Galaxy. Tênis. Não, Paint. Galaxy é 3D, não mistura as coisas. Tá bom, vai jogar todos os Mario 2D no lixo, porque pode, Little Big Planet é foda, é bonito pra caramba, tem interatividade simples e... Eu posso te dizer uma coisa, a gente tem uma mania muito feia de querer enaltecer alguma coisa destruindo um clássico. Tipo agora que você fez com o FIFA, né? E a gente pode coexistir. Exato. Não é necessário falar mal do outro. Mas eu sou uma criatura do mal. É? Pronto, tá explicado. O jogo que eu escolho pra portátil chama-se God of War Chains of Olympus. Olha, bela escolha. Para PSP, um jogo belíssimo. Olha, só tem uma má notícia. O God of War Chains of Olympus é de 2008. Eu tava com essa suspeita, mas eu... Mas ele é um matador de deuses. Ele ultrapassa espaço e tempo. Quem é você pra dizer a Kratos o que fazer? É, né? Pior que falar pro Chuck Norris. É, 2008. Março de 2008. Que despaupério, né? É, eu não tenho escolha, eu fico com o PSP. Em geral. That's a bingo! Melhor jogo exclusivo de Wii para você, Jurandir? Eu não tive a oportunidade de jogar nenhum jogo. But, como diria o meu amigo Rei Ron, ele fazia review de V, ele nunca jogava, ele assistia alguém jogando e fazia um review. E eu fico com The New Super Mario Bros. Ah, olha aí. Foi um jogo que eu vi alguém jogando e gostei muito. Não, pior é que eu fico com esse também. Vocês são doidos. Pra você o que, Shinkoi? Olha, eu fiquei em dúvida entre três jogos que são os motivos por qual eu compraria o Wii. Então vamos lá, vamos ouvir. No topo da minha lista está House of the Dead Overkill. House of the Dead. Você, Shinkoi, você é um detentor de Wii frustrado? Porque você só fala jogos de Wii violentos. É isso que você quer, então, do seu jogo? Você não comprou um PS3 ou um 360? Por isso que eu não tenho Wii. Que parece que tem. Eu falei que esses são jogos que fariam comprar um Wii. Oh, excuse me. Bem, eu vou com o nosso amigo Jurandir, nosso amigo Vivardi. Vou com Super Mario Wii. Eles são tudo umas... Mas eu assisti uma pessoa jogando também, que nem vocês. E ele ganha, cara, pra mim, porque eu acho que é pra isso que o Wii serve. Exato, pra divertir. É, isso, justamente. Pra divertir. Negócio de Silent Hill no Wii, não é, sabe? Não rola. Não rola, vai dar pro pessoal 360 PS3 que a Até gente quer. Até porque vocês viram o Silent Hill que saiu pra Wii? Não, vi, é um jogo bacana, mas assim... Não é bacana, não tem combate. Não, é bacana assim, o conceito. Beleza, não tem combate, ok. Aí ele, a proposta é essa. Agora, você vai ver o visual, pô, não acompanha, sabe? Eu não acho que a pessoa que compra o Wii vai que... Cara, quem comprou o Wii é minha prima que, porra, tá grávida agora, casou, sabe? Tipo, aí chegou lá e falou, olha, Afonso, você balança e balança na tela. Porra, pessoa maravilhada com detector em movimento. Eu falei, é pra esse tipo de gente que os jogos de Wii devem ser. Ela não vai comprar Mad World, entendeu? Então é por isso que eu escolhi Mario Wii. Mario Forever. Ou Forever. That's a bingo! Vamos falar de jogo de consoles de 128 bits. Pois não. É Wii. Wii. Wii é um PlayStation 2 com sensor de movimento. Falei, está falado. Pronto, falei. Mas é mesmo. Pronto, falei. Aqui embaixo. Vamos lá. Melhor jogo de PlayStation 2. Cara. God of War 2. God of War 2. Tá aí. Tá bom, fala aí de jogos velhos. Vai, a gente deixa. Vai. É, porque assim, eu não joguei Play 2 esse ano. Não saiu muita coisa exclusiva. Play 2 agora tá vivendo desses refugos de joguinho de filme, né? Mas saiu um jogo que é o que vale a menção, que é o MotorStorm, a versão do Play 2, que é do caralho. Olha, eu realmente não consigo jogar mais nada de PlayStation 2 após aquele que, para mim, é o maior jogo já feito. Chamado Shadow of the Colossus. É, esse jogo é foda, cara. É maior porque é tudo grande, né? Ah, olha, oi! Excellent! Pra mim existe antes, sem sacanagem, e depois de Shadow of the Colossus. Foi um jogo que me emocionou de uma maneira que há muitos anos eu não me emocionava. Quando morre o cavalinho é de... Não, dá spoiler não. Chacoalhar o... Oh, spoiler! É isso. Ah, o jogo do velho, porra. Que isso daí não é spoiler, porra. Olha, mas chorou, ele é velho, Vivaldi, mas ele... Que é o quê? O Vivaldi chorou? Peraí, isso é muito grave. Bro. Você chorou? Não, é, porque esse cidadão aí, ele não se conforma que eu nunca chorei com filme. Mas o mais próximo que eu estive de chorar com alguma coisa do gênero foi com esse jogo. O que é o Colossus pro Afonso, pra mim, chama-se Zelda Ocarina of Time. Olha, bela escolha também. É um divisor de águas. É impressionante, trilha sonora genial e é um jogaço. Um jogaço não, mesmo. E o mais impressionante é que a trilha sonora é genial e é feita em MIDI. Exato. É, MIDI é uma arte pra mim também. That's a bingo! Vamos lá, evoluindo uma geração. PlayStation 3. Ele, o grande tijolo de ébano. Que hoje já virou um bloquinho baiano. Qual será o melhor jogo do ano 2009 de PS3? Uncharted 2. Uncharted 2? Esse eu acho que é... Unânime. Unânime. Eu não joguei no PlayStation 3, joguei no Xbox. Não. Não foi isso. Uncharted, eu joguei no Xbox, mano. Quisera eu que tivesse, cara. Exato. Eu tive a possibilidade de jogar Uncharted 2 no PlayStation 3 do meu sobrinho. Opa! Que vergonha. Não, vergonha nada, cara. Foi eu que dei pra ele, então não tem vergonha. É obrigação dele deixar você jogando. Exato. Então tá certo. E tive a felicidade de jogar esse jogo, então eu escolho ele como o melhor do PlayStation 3 em 2009. Vou com todos vocês, concordo. Uncharted 2 é um jogo sensacional, remete muito a coisa de aventura, né? Indiana Jones, falamos hoje aí. É. Aquela coisa do Tomb Raider também, um Tomb Raider melhorado, com um protagonista que, ao invés de destruir as coisas, busca o tesouro para outros fins. Nunca aguentei isso na Tomb Raider. É. Destrói, além das relíquias, destrói a fauna também, né, do lugar. Ela quebra um vaso Ming pra pegar uma 12 que tá dentro, né? É, quem enfiou uma 12? no vaso Ming, né? Pra começar. Mas tudo bem, Uncharted 2 é isso, aventura sensacional, gráficos sensacionais, os personagens muito carismáticos, a animação do personagem principal, pra mim, é uma coisa muito importante na avaliação de um jogo, e o Uncharted ganha muitos pontos por isso, e é isso aí. Engraçado isso, como o conceito se investe, né? Quando eu joguei Resident Evil 1, lá em 96, 97, eu acho, era o gráfico, era assustadoramente perfeito e impressionável, e te colocava dentro do jogo. Hoje em dia a gente vê aquele gráfico do PlayStation 1, e você... Falta dar uma pequena vomitada, né? É impressionante, né? Como as coisas mudam assim, né? Porque, por exemplo, o Super Mario, ele não envelhece, né, cara? O gráfico continua lá, bacana. E... É verdade. O próprio Donkey Kong também, que tinha uma ideia de ter um gráfico bonito, né? E continua bacana. Mas o Resident Evil 1, cara, ficou muito ultrapassado, né? É. É difícil hoje em dia, na geração poligonal, você deixar um jogo atemporal, né? É difícil. É. Muito. Muito bom. Tu não concorda com o Charter? Isso. Então eu volto no Killzone pra criar desordem. Tá que pariu, te dizer. Killzone. That's a bingo! Vamos falar de um videogame decente, finalmente. Melhor jogo para Xbox 360. Introduza, Jurandir. Como eu gosto muito da saga e eu não mencionei nenhuma vez nesta edição, eu fico com Halo 3. ODST, doença sexualmente transmissível. Que mudou um pouco o conceito da série, mas ficou bem bacana. Ah, eu achei meio... Mais do mesmo? Não, nem mais do mesmo, achei meio... Menos do mesmo. Caça-níquel, assim, sabe? Achei que faltou inspiração nesse jogo aí. Na história, assim, no jeito que ele foi apresentado, no jeito que ele te joga lá dentro, sabe? Você fica com quem, então? Fico com Left 4 Dead 2. Que é exclusivo, né? Esse é exclusivo. É foda, porque eu tô procurando a lista aqui de jogos exclusivos pra 360, porque tá cada vez mais difícil, né? É. Por todas as franquias que o PlayStation tinha, o 360 roubou. É. Então, é complicado. O único que eu lembro bom, realmente, é o Left 4 Dead 2. Porque o Halo 3, doença sexualmente transmissível, eu achei divertido, mas eu achei que ele tinha algumas falhas. Eu não senti uma diferença tão grande, assim, entre você ser o Master Chief e você ser um soldadinho. Embora seja um jogo que eu me diverti muito. Mas o Deixa os Quatros Morrer aí, tem pra PC. Tem pra PC, então não é exclusivo pra 360? Então fudeu, só tem o Halo 3 pra escolher. E eu escolho o Halo 3 do ODST, porque jogar cooperativo, vocês dois soldadinhos contra os Covenant, sempre é divertido. E a franquia Halo foi uma das grandes decepções quando ela não foi pro cinema. Ainda torço que Peter Jackson resgate. Apesar do Blue Camp ter pegue um pouco da história do Halo e ter colocado no Distrito 9. Tem claras influências ali, né? Um reaproveitamento de conceito aqui. Será que é porque o Blue Camp ia dirigir o Halo 3 e o Peter Jackson ia produzir e não deu certo, então eles fizeram o Halo deles? Pareceu. Com certeza. That's a bingo! Vamos para a melhor categoria de todas. Opa! A categoria, inventem a sua categoria e fodam os outros. Opa, então vamos lá. Melhor jogo de 2008 que eu só joguei em 2009. Metal Gear Solid 4. Olha, você só jogou em 2009? Que eu só comprei o Play 3 em 2009 e eu não queria jogar só meia horinha dele na casa dos outros, sabe? Porra, então o meu é o Xbox 360, né? Eu só me joguei qualquer coisa. Olha, eu tenho grandes problemas com o Metal Gear. Eu gostei do primeiro Metal Gear. O do Play 1, né, o Solid? O do Play 1, exatamente. Mas eu acho um jogo esquisito. Não. As continuações. Ah, eu acho uma franquia muito esquisita. É uma coisa stealth, mas é um stealth arcade. Eu não, isso aí é um problema meu, né? Deixando claro que de maneira nenhuma é uma franquia ruim. Eu acho muito bem feito o visual... descaralhante, o número 4 então é um filmão. Agora, aí que tá o problema, eu acho que o número 4, por exemplo, é um filme, cara, é um filme que você... Eu joguei, um amigo meu me emprestou o PlayStation 3, o Cardoso, fez questão de me emprestar o videogame, falou, fica o videogame durante uma semana porque você vai gostar do Metal Gear. Cara, no meio do jogo o cara para conversar com uma psicóloga. Não, e fica mais de meia hora com isso. Isso é o que fode nesse jogo. Tem umas cenas muito longas. Inclusive, no Matando Robôs Gigantes, fazendo a propaganda agora, né? Ah. Eu ouvi a melhor definição decepção desse jogo. Ah. Que ele é um jogo tão evoluído que é o primeiro jogo que você consegue jogar ele todo pelo YouTube. É. Não, mas o que é foda dele, assim, tem muita sacada disso. Você já jogou os outros, meu roteiro, ele... Assim, o George Lucas tinha que ter uma aula com ele de como emendar roteiro. O George Lucas precisa ter aula de tudo, né? Não, mas assim, meu, ele cita jogo, história, no Metal Gear do MSX, cara. Exato. Sim. Uhum. Linkando com a história do 4, assim, com os outros. Ele chega, sabe? Assim, ô, oh, você lembra aquele jogo de MSX que eu não conseguia pular um tronco? Agora eu consigo. Ó. Oh. Eu acho que quando a franquia foi pra um lado mais paranormal, uhum, assim, de forças sobrenaturais, de coisas estranhas, assim, eu perdi um pouco de interesse. Por isso que eu gosto muito do primeiro. Uhum. Mas o primeiro já tinha isso um pouco, né? Tinha um mestre lá que ele era bem... Não, tinha camuflagem, é diferente. Não, tinha um mestre lá que ele até lia os seus saves, o memory card, mandava você colocar o controle no chão que ele ia mostrar os poderes. Ah, o Marilyn Manson lá? Aí ele botava o controle pra tremer. É, ele ficava em cima de uma mesa lá, falando... Isso é um ou dois? É no um. Isso é um revólver, não? Acho que era o Psycho Mantis. Isso. Ele, é verdade, ele até lia o seu memory card. É. Ah, você jogou Superstar Soccer. Ele só falava jogo da Konami, né? É... Caralho, eu não lembro disso. Nossa, isso eu achei demais na época, cara. Parecia que tava lendo a sua mente mesmo. É. Muito bom, bela categoria, bela categoria. Meu prêmio de Invente uma categoria é Melhor Jogo Quem Ainda Se Importa. E ele vai para Duke Nukem Forever. Oh, cara, eu tenho tanta memória boa sobre Duke Nukem. Comprei meu Duke Nukem 3D nos Estados Unidos em 96, quando eu viajei. Olha, original. Meu primeiro jogo pra PC é original. Peraí, essa sua categoria é quem se importa ou quem... Quem ainda se importa. Porque o Duke Nukem em 2009, ele soltou, né, novas imagens, soltou vídeo, inclusive, jogável. É, saiu um trailer. E, porra, quem ainda se importa com o Duke Nukem, né? Eu, por exemplo, sou um dos poucos que ainda quero ver o que, que vai isso. Um amigo meu falou, ah, cara, eu quero ver só por curiosidade mórbida. Porque, porra, eu tô até com pena, cara. Forever realmente fez jus, né? É. Com certeza. Escolheram o nome certo. Porra. A minha categoria chama-se Jogo que Marcou a Minha Vida e que Poderia Ter um Remake na Nova Geração. Eu gostaria muito de ver um RPG do Chrono Trigger na nova geração, assim. Não sei se vocês falam Trigger ou Trigger, mas eu gostaria muito de ver esse clássico na nova geração, assim, como Final Fantasy teve, assim, ou até um remake de Final Fantasy VII que prometem muito e nunca aconteceu. Final Fantasy eu não gostaria do remake, não, mas do Chrono Trigger eu jogaria. É engraçado, todo mundo referencia o Chrono Trigger, eu nunca joguei, cara. Ele era um jogo que na locadora ele era muito bonito. Quando eu olhava a capa da frente, eu queria muito jogar, mas quando eu olhava atrás, tinha aquela cara de jogo de RPG e eu criança, tinha um pouco de rejeição. Aí eu nunca tive oportunidade. É demais, cara, é clássico, é bom. As músicas são perfeitas e os personagens são demais. Ah, legal. Eu gostaria de um Earthworm Jim, viu? Já tá sendo feito. Tinha falado que ia sair pro 64 também, aí não saiu, depois... Saiu pra 64 em 3D. Saiu 3 anos depois, assim, do que falaram que ia sair, sabe? Eu já tinha vendido o meu, então pra mim não saiu, cacete. Mas preferia até um remake mesmo do que um jogo novo. Um jogo assim antigo, cara, que eu gostaria de um remake, sabe qual seria? Out of This World, também conhecido como Another World. Viajou, hein, tio? É, maluco, vocês com certeza conhecem, né? Mas isso aí seria um remake de gráfico HD, né, mano? É. Eu voto em... Eu estive pensando, eu queria muito um jogo do Tio Patinhas, mas eu... Uma coisa que é um gênero que tem que voltar, pelo amor de Deus, que são os beat'em ups. O beat'em up, né? É, eu quero o Cadillac Dinossauro, rapá. Jogo bom, jogo bom. Sua categoria, Shinkoio? A minha categoria chama Shinkoio's Dement Game Style of the Fucking Year. Puta que pariu. Ou escolha o seu jogo mais nonsense e escroto que você jogou. Ah, entendi. O jogo mais nonsense e escroto, que bonitinho e gostoso que eu joguei esse ano foi Faraway Fights. Faraway Fight? Faraway Fights ou Fair Tales Fights? É Fair Tales Fights. É, você confundiu. Cacete. É bem diferente. Não, não confundi, é não. É o Fairy Tale Fights. É. Muito bom. Coelhinho da Páscoa, esse? Papai Noel? É um jogo de beat'em up para a nova geração. Vejam só. Só que ele tem um visual todo cartoon, lindo, bonitinho, onde você pode escolher entre controlar o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, o João do Pé de Feijão, ou aquele rei pelado lá. Rei pelado. Rei pelado. Aquele que tem o episódio Chaves que fazem a roupa pra ele e que só os inteligentes veem. Ah, sim. Certo? Eu vi, assim, o nonsense que eu entendi foi nonsense pro lado ruim, né? Eu tive a possibilidade de ver um vídeo essa semana de um jogo pro Wii, se não me engano, de uns caras que são halterofilistas, assim, e ficam correndo assim, pela rua, e você tem que fazer música. Isso é jogo, cara? Que não sabia, não. Que é isso, meu? Como que chama isso? Ah, cara, coloca assim, most fuck up thing you ever seen no YouTube, ou qualquer porra do gênero. Eu acho o Anik, não, né? Não sei, cara. É estranho, cara. É muito estranho, é sério. Eu fiquei passando mal ali. Jogo do I misterioso que vamos descobrir e colocar o no pulso. Muito bom. Seu Solano. Rapaz, o jogo mais esquisito, bizarro, sei lá, doido, que eu vi no ano de 2009, eu não joguei porque não é de fácil acesso. É um jogo independente desenvolvido por um cara chamado Paul Grizzly. Ele ganhou um prêmio de jogo criado em menos tempo, não sei o quê, chamado Edmund. E é um jogo sobre um estuprador. Meio com cara de 8 bits e ele restringe-se a uma rua, com um ambiente meio noir, assim, um filtro. Tem um táxi parado e do lado direito tem uma mulher, assim, esperando o ônibus. E aí você só pode fazer duas coisas: ou você entra no táxi e vai embora, dá game over, ou você vai até o poste e começa a dar várias porradas na mulher. E a mulher vai caindo no chão e a camisa dela vai arrebentando, ele vai dando porrada, ela vai gritando. Aí quando ela cai, ele pega ela, vira de quatro e começa a enrabar a mulher, cara. Não, mas não é não, é tipo, what the fuck, é muito bizarro e perturbador. Não, mas e... você tem que ver que é um jogo que te dá escolhas, né? Exatamente, a questão coloca em questão aí o que deve ser permitido, será que tá incentivando, será que... Eu acho que não está incentivando, porque quando eu vi o vídeo da jogabilidade, você se sente mal. That's a bingo! Agora, como a gente falou de Stroop e tal, proxada do ano. Esse é fácil. É, também acho. Pra mim foi Wolfenstein. Olha, eu não tinha pensado nele, mas é um páreo bom. Pô, viu? Cara, eu sou... Wolfenstein, pra mim, ele tem um carinho, né? Porque eu joguei quando, quando apareceu, né? Acho que todos nós lembramos disso. Quando veio o retorno ao castelo Wolfenstein, eu adorei esse jogo. E um dos grandes fatores que fez isso foi o fato dele ter um multiplayer cooperativo. Eu adoro jogar jogo cooperativo. Gosto muito dessa dinâmica. E quando o novo Wolfenstein tirou isso, eu achei que foi um passo pra trás. Ridículo. Foi uma brochada, fiquei puto, não vou jogar essa merda. Não, mas o jogo em si é chato também. É, já... Superficial, sabe? Uhum, um pouco. Bem meia boca, linear. Pra mim foi a brochada do ano. Esse ano foram combo de brochadas, né? É mesmo? Seguidas? Foram seguidas. E eu vou agora soltar esse combo. Então deixa eu soltar só o meu primeiro. Aí, solta. Brutal Legend. Ah, vai se foder. Concordo, está no meu combo. Primeiro hit é Brutal Legend. Cara, eu esperava um jogo de ação tipo God of War, sabe? Pelo que eles iam divulgando, pelas cenas que mostravam e tal. E é um jogo meio de estratégia, assim. Não que seja ruim. Você esperava outra coisa. É, né? Num primeiro momento, assim, você esperando aquela coisa, você vê outra, você dá uma brochada magnânima, tá ligado? E depois, pela trilha sonora, pela história e tal, você volta a jogar. Aí você vê que o jogo é legal, mas, puta, foi uma brochada cabulosa, assim. Devia se chamar o prêmio travesti, né? Você compra uma coisa esperando outra, né? É, mas por um lado, um travesti eu não voltaria a usufruir depois, assim. Vai saber, às vezes você gosta, né? Não curte um travecão, não, o Vivardi? Não, aqui, isso daí aqui em São Paulo é coisa de corintiano. Tony Hawk's The Ride. Olha só, eu lembro de Tony Hawk's do PlayStation 11. Música chamada Superman. Oh, boa, boa. Goldfinger. Tony Hawk lançou esse ano aquele jogo magnânimo que você tem um skate com sensor de movimento. Que sim. Até um pug joga. É uma bosta. Pois é, cara. Eu fiquei sabendo que esse jogo é bem fraquinho mesmo. Tony Hawk caiu pra vala. É. Coitado. E continuou o combo de brochada, Guitar Hero 5. Toda a série do Guitar Hero agora comercializou de vez e virou uma puteranha. Assim como tivemos dos Jogos Mortais e todos os jogos que não são exclusivos pra portátil, no portátil, que são uma bosta. Muito bom, várias brochadas, né? Lamento, seu ano meio caído. Porra, assim, eu por ter passado tanto tempo sem jogar videogame, eu não tive nenhuma brochada, não, cara. Eu tô jogando tudo. Achou tudo lindo. Exato. Deixa o seu Xbox da 3RL pra você ter a brochada. Não dá porque tem placa Jesper e é impossível dar, meu querido. That's a bingo! Então, pra compensar, fale o que te surpreendeu esse ano. Me surpreendeu que o PlayStation 2 ainda está vivo e foi lançado no Brasil oficialmente. Que surpresa, hein? É, que surpresa agradável. E me surpreendeu o Caso Fantasma. Ah, ué, mas tá valendo dois agora? A gente tá aumentando as categorias? O meu foi o Borderlands. Eu não esperava porra nenhuma desse jogo e ele é muito simpático. Muito bom, muito bom. Recomendo a todos. Como não necessariamente precisa ser um jogo pra ser a surpresa, a minha surpresa é que, mesmo jogando os videogames da última geração, eu continuo gostando mais do Super Nintendo. Bela surpresa pra mim. É uma surpresa. Bom, a minha surpresa do ano foram os pacotes de expansão do GTA 4. Foi um jogão pra mim. Na verdade, foi verdade. O único GTA que eu gostei depois do primeiro GTA. É, eu nunca curti o GTA 2, 3. Eu achava um jogo que tinha uma promessa muito séria e uma execução muito presepada. E o Vice City, caralho? Não, pô, não curto, cara. Eu curto o visual, as músicas, maneiro. É. Então a minha surpresa foram os pacotes de expansão. Um chamado The Lost and Damned. É uma cara de Full Throttle dentro do GTA. É. E a outra é The Ballad of Gay Tony, né? A balada do Tony Gay, que você é um segurança, um dono de uma boate. Eu pensei que você era um tigre que vendia chucrinho. Olha só. Is that the way you say it? That's a bingo. E agora tambores. Tambores. And now for the best game of the year. The fucking best game of the fucking darkness. Como diria Oz. Vamos todo mundo falar junto pra ver o que acontece? Vai acontecer que... Vai. Vai travar o áudio, vamos lá. Todo mundo junto, vai. Um, dois, três. E... Batman Arkham Asylum. Uma das vozes não estava em sincronia. É. Pelo que eu contatei, 3-1. Jurandir, explique. Melhor jogo do ano, melhor execução, uma direção perfeita, porque todo mundo pensa que um jogo não tem que ter direção, mas tem sim direção. Sim, muito claro. E tem que funcionar desse jeito mesmo. E se adaptassem como é o Modern Warfare mesmo, o conceito dele já seria um filmaço, porque tem cara de filme mesmo. É. Violento e marcante, é empolgante, é bem feito e é emocionante, é muito bom. Melhor jogo do ano. Bom, pela escolha, parece que nós três aqui fomos de mosqueteiros. E fomos com o Batman. Morcegueiros. Morcegueiros. Por quê, meus amigos do 4G? Porque nós temos um bom gosto. O Batman, ele criou muitas expectativas desde quando ele começou a ser produzido. E o jogo atrasou, foi adiado várias vezes, mas quando essa porra saiu, ela cumpriu com todas as expectativas e ainda foi além. Tem lá seus defeitos, mas... comparando com os outros, eu acho que é o melhor jogo de 2009, sem dúvida. É, o Batman realmente foi um jogo que me impressionou. É, foi engraçado porque quando eu assisti os vídeos, eu achava tudo muito duro, muito endurecido. Aquele visual meio Mortal Kombat versus DC, sabe? Uhum. Fiquei com muito medo, porque um personagem que eu curto dentro dessa temática, ele sozinho. Batman, pra mim, só funciona ele sozinho. Botou Super-Homem junto com ele, botou qualquer outra pessoa super poderosa, eu tô meio que no que o Jurandir falou, ele funciona porque ele é uma pessoa normal, louca, mas é normal. Eu acho que resumiu perfeitamente quem gosta dos quadrinhos ou até quem só conhece o Batman pelo cinema, vai gostar, na minha opinião de merda, vai entender, porque todo mundo sabe quem é a Era Venenosa, todo mundo sabe quem é o Coringa, e ele capturou os pontos-chave que seriam os pontos de quebra se não acertasse. O primeiro seria o lado detetive do Batman, que é perfeito. É. O segundo é o lado do stealth, a coisa do ficar escondido nas sombras e assustar os seus inimigos, porque afinal de contas ele é um homem só. E o terceiro, pra mim, é o mais legal de todos, que é a porradaria do Batman. Eu nunca tive tanto prazer em socar várias pessoas ao mesmo tempo. Eu achei sensacional, é um sistema intuitivo e simples, o que é bom em um videogame. E bonito de se ver, né? E bonito de se ver. É claro, tudo brilha. Ah, lá vem você com isso, pelo amor de Deus. You just say bingo. O que irá brilhar em 2010 pra vocês? Ah... eu vi alguns vídeos e não tem outro. Eu acho que vai ser God of War 3, porque é impressionante. Olha. Pra mim, o não tem outro, eu acho que é o mesmo do Afonso. Será? Então vamos deixar por último, nós dois. Shinkoi. 2010 será o ano do número 3, pois teremos God of War 3, Max Payne 3, com ele careca barrigudo em São Paulo. É. Teremos Postal 3. Que Postal? Nossa, quem se importa com Postal, hein? Pois é. Mas pra você, qual será? Teremos o Splatterhouse, que era pra ter saído esse ano, né? Mas é um, ô desgraçado. É, ele se empolgou a partir da penúltima, né? Da brochada, ele foi embora. Tem 10 pra categoria. Não é que vocês falam tudo repetido, alguém tem que dar uma variada, né? Qual é o seu, então? Mas fala um. Caramba. A minha profecia do Batman foi cumprida, que eu falei pro Vivaldi, ó, Batman 2 vai ser em Gotham aberta. Não, tá louco? Então Batman 2 pra você será. Já vai sair agora, já, no 2010? É, eu acho que 2010 é meio cedo, hein? Foi anunciado. Ah, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Demoraram 5 pra fazer o 1. Pois, né? É. Bom, vamos lá. A minha escolha, o jogo mais esperado, sem sombra de dúvida, para 2010, é o próximo jogo de uma série que eu gosto muito, chamada Splinter Cell. Será o Splinter Cell Conviction. Então temos 4 jogos diferentes. Então, posso defender o meu antes de você? Claro, claro. Eu acho que foi uma série que evoluiu muito bem, não somente na jogabilidade, gráficos, etc, mas na sua história. Eu sinto hoje, eu não sei se vocês jogaram todos os Splinter Cells. Não, todos. Mas eu acompanhei, cara, a história. É um jogo muito realista. É uma coisa um pouco... O Jack Bauer, você é uma pessoa de verdade. Tom Clancy, né? Tom Clancy, é. O cara é isso, né? É. Eu acho que é um personagem muito cativante. Um cara quase um cinquentão, né? Que é um agente de verdade. Um cara que, porra, sabe o que tá fazendo. Eu acompanhei a história dele de perto. E assim, no Conviction, a vida dele foi pra merda. Ele tá na merda. Morreu gente da família dele. Não vou dizer que é spoiler pra quem não jogou. E eu acho muito bem feito. E estamos aí, é o jogo que eu mais estou esperando. Bom, a minha lombriguinha saltitante é o The Last Guardian. Ah, olha aí, cara. Falamos do Shadow of the Colossus, fechando, né? A trilogia, por isso, hein? Que eu pensei que você fosse falar. Trilogia Ico. É, que quando eu vi o trailer dessa porra, eu falei, meu, eu preciso comprar um PlayStation 3, cara. Nem que seja pra comprar só esse jogo. Porque, meu, eu não sei o que esses caras conseguem fazer, assim, direção de arte desses... É meio história, equipe, sem fim, cara, não, é... Minha história sem fim, não? Minha história sem fim. Lembra um pouco. Por causa do bicho esquisito. Mas aí é uma bela seleção, né? De jogos esperados. God of War 3, Splinter Cell, Last Guardian. Qual foi o outro? E eu tenho a piada ideal pra fechar esse pod aí. Opa! É que pariu. O que vocês esperam da porra do Projeto Natal? Olha só, eu sou um gamer da velha guarda, controle tem que estar na minha mão, eu tenho que estar sentado no meu sofá. Ou na privada com o PSP. Ou na privada. Eu consegui me adaptar bem ao não ter fio, e isso foi demais, né? Um mundo sem fio. Sem fio é lindo, né? Demais. Mas o bacana mesmo é ter o controle na sua mão, e não ter isso, meu amigo, me assusta. Eu acho que o Projeto Natal pode ser legal se for usado junto com o controle tradicional. Mas fazer você levantar, ficar na frente da televisão e fazendo qualquer coisa, eu acho que é esse o problema do Wii, assim. É legal até certo ponto, depois que você enche o saco disso, cara, você não... Vai ser bacana pra quem não é gamer hardcore, porque gamer hardcore gosta de controle na mão. Exato. Quem for casual, talvez seja bacana. Exato, minha prima, grave. Não, mas que nem aquele lance que eles falaram, que ele reconhece a expressão do jogador e tal, pode usar isso pra criar situações no jogo, pra criar clima, assim. Acho que isso daí pode ser bem utilizado, mas o... Tem que me impressionar mais, eu acho. Não me impressionou ainda com o que foi mostrado. Deixa eu entrar o James Cameron no projeto que já era. Projeto Natal, pra mim, se resume a um nome. A um nome, já que estamos fazendo previsões. Projeto Natal, quando a pessoa fala pra mim, eu ouço. Skynet. Bingo! Have fun! Eu não gosto de Rei Leão. Rei Leão? Caraca, que escroto. Não tem motivo pra isso. Que mentira. Não, ele dormiu no cinema assistindo a Rei Leão. Já falei no cast que até hoje eu não sei como é que ele ficou grande. O Pimba? Pumba? Pimba. Eu confundi com a cópia lá, japonesa lá, o Kimba, não é isso? Pimba? Simba, cara. Não, sim, é o Simba. E como é que é o do Leão Branco? Pimba. Ai, ai. Ai, ai. Olha que eu nem bebo, hein, mano. Tá bom, tá bom. Apesar que eu comecei a beber, então... Começou a beber, cara? Tu tem quantos anos? Eu agora tenho 25. Quem começa a beber aos 25 anos? É, ele começou. Pior que isso é verdade, cara. Caralho, o que aconteceu, maluco? Trauma? Eu toda semana digo que vou parar. Eu tô bem escrito assim, só o nome, Pimba. Aí eu vi, invade. Pumba, mais Simba, mais Kimba. Pimba. O nome do seu cachorro é Pimba? Não, rapaz. Deixa pra lá.